Olá! Hoje nossa conversa vai mergulhar num material que, olha, parece falar muito com a gente hoje em dia, né? Com essa correria toda. Oi, qual material seria? São trechos de O Convite de Jesus ao Descanso e à Paz. É uma mensagem assim bem direta para quem está se sentindo cansado, sobrecarregado. Ah, interessante. Um tema super atual, né? Esse cansaço geral. Exato. Então a ideia hoje é tentar entender melhor o que esse convite significa, né? O que ele promete de verdade e como isso bate com essa sensação de exaustão que tanta gente sente. E o ponto central, claro, é aquela passagem conhecida de Mateus: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mas assim, que descanso é esse? Parece que é mais do que só, sei lá, tirar férias, né? Sim, com certeza. É fundamental pegar essa ideia. O convite, pelo que o texto apresenta, não é para inércia, sabe? Para largar tudo. A ideia principal é achar um refúgio seguro para a alma. E tem um ponto interessante, meio contra o que a gente pensa normalmente. Qual seria? O texto diz que buscar esse descanso não é fraqueza. Pelo contrário, é sabedoria, é fé. No mundo que vive batendo palma para produtividade sem fim, né? A fonte diz assim: não é sinal de fraqueza descansar em mim. É sabedoria, é coragem, é fé. É uma virada de chave, né? Poxa, é mesmo. Sabedoria. E sobre esse refúgio seguro que você falou? O que mais o texto diz? Como é esse lugar? Porque, né, para quem está se sentindo pressionado, julgado. Pois é, isso é crucial. O texto descreve esse espaço como um lugar, olha, livre de julgamento. O foco é total no consolo, no acolhimento. A citação é bem clara: em mim não há julgamento, apenas consolo. É como se fosse um porto seguro para quem está com o coração pesado mesmo. E para reforçar isso, o material busca apoio em outras promessas, sabe? Promessas de apoio divino que a gente encontra em outros textos. Que promessas seriam essas? Como elas ajudam a construir essa ideia de acolhimento? Olha, menciona especificamente que Deus está perto de quem tem o coração quebrantado. Isso vem lá do Salmo 34, né? A ideia é que a nossa vulnerabilidade, na verdade, atrai esse amparo, não afasta. E também lembra de Isaías 40, que fala de renovar as forças de quem espera nele. Compara com águias, né? Ganhando asas novas. Ah, sim, conheço essa passagem. Então, a mensagem ali é que há força para continuar. Bom, ela não precisa vir só do nosso esforço, sabe? Ela pode ser recebida. Vem dessa fonte externa. Entendi. Isso conecta com outra coisa importante no texto, que é a paz, né? Cita João 14. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos perturbe o coração, nem vos atemorize. Essa paz, ela só é diferente da paz que a gente costuma pensar, tipo, ausência de guerra, de barulho. Como o texto descreve essa paz? Ela é descrita como uma paz que ultrapassa toda a compreensão. Não é só não ter problema externo, sabe? É mais uma tranquilidade, profunda que consegue acalmar a tempestade dentro da gente, mesmo que as coisas fora continuem complicadas. Mesmo com os problemas acontecendo. Exato. É apresentada como um presente mesmo, algo ativo, uma serenidade que pode existir junto com a dificuldade. Não depende de tudo estar resolvido. Simplesmente estar comigo. É um convite para parar de forma consciente, sabe? Desconectar um pouco das preocupações e voltar a atenção para essa presença que consola. Entregar o fardo, mesmo que por uns instantes. Faz sentido e parece que tem uma ligação forte entre esse parar, confiar e a renovação. Não é só descansar por descansar, certo? Perfeito. O texto fala em permissão para descansar. Você tem permissão para descansar. E conecta isso direto com o resultado. Nesse descanso, encontrará novo vigor para continuar. Então, o descanso aqui não é bem uma fuga. É mais uma estratégia para reabastecer, essencial para recuperar energia e perspectiva para seguir em frente. Então, resumindo um pouco nossa conversa sobre esses trechos, o argumento principal é esse convite para achar descanso e força de um jeito bem diferente, né? Não pela nossa própria força, pelo esforço sem fim, mas pela confiança, pela entrega a algo maior, uma fonte de paz. E essa ideia de descanso ser sabedoria e a promessa de força renovada são pontos fortes, né? Sem dúvida. E é bom reforçar Essa mensagem é para quem se vê assim, cansado e sobrecarregado. O texto se coloca como uma saída para aquele ciclo de luta-preocupação. Sugere que a paz de verdade, o descanso mesmo, está acessível, mas por esse caminho da confiança da entrega. O que essa ideia de buscar força e paz fora do nosso esforço individual constante, o que isso pode significar num mundo que cobra tanto o contrário? Será que essa coisa de entrega ou confiança, cada um interpreta do seu jeito, pode ser uma chave talvez inesperada para a gente achar um alívio real no meio de tanta pressão hoje em dia? Fica aí para a gente refletir.